Vitória, bom dia, 6749. Web 6749, aguarde autorização para Guarulhos. Obrigado. Alinhado e pronto, azul 4007. Azul 4007, está autorizada a decolagem. O vento é 100 graus, 07 nós. O ajuste é 1013, 1013, azul 4007. 1013, autorizada a decolagem para o 4007. Azul 4007, decola de Salvador aos 43, tem o controle 119 decimal 35, azul 4007, bom voo. 035, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4007. Bom dia, 4007, Salvador 380, sai da Aerovigilância. Sente nível 380 da Aerovigilância, perto. Azul 4007, onde está o desvio de direito para estar informações? Informe quantas milhas e a proa? Se é direita, proa 220 por 15 milhas. Obrigado. Azul 4007, chame Recife, 128.8, alterne 133.25. Recife 288-3325, Azul 4007, obrigado, Pajé. Prossiga. Estamos prontos aqui no portão de número 4. Pronto para cópia? Afirmativo. O Web 6749 está autorizado 340 para Guarulhos pela Autobusk 50. Sobre saída da EL, transição de NEC, curva direita após a decolagem, sistema em uso 17, frequência do controle 119.35, seu transponder 5065, Web 6749. Foram solicitados aos senhores aí para Guarulhos, a Autobusk 50, saída da EL de NEC, decolada 17. 119.35 controle operar na saída e 5065 transponder está pronto para puxa acionamento no 46749. Está autorizado, puxa o acionamento 6749. Tá. 6700 para cópia. Web 6700, pronto? Pronto, Web 6700. Web 6700 está autorizado nível 340 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, previsto saída da EL, transição Blood, curva à direita após a decolagem, pistinho Ujão 10, correção 17, frequência do controle Salvador 119.35, seu transponder é o 5067, Web 6700. Autorizado 340, Galeão, via Upper Zulu 14. A saída da El Bless, decola da 17 com curva direita, o controle 11935 e o transponder 5067, Web 6700. Está pronto na posição 6 para pushback e acionamento. Vou aguardar. É, só instante. Gente, aguardando, Web 6700. Web 6749, quanto tempo é para o senhor iniciar seu táxi? Web 6749, prossiga. É, podia informar o contimento aí da 10 que tá aí na operante aí agora? Sou dela. Você tá decolando só da 17? Afirmo. Esse é o equipamento número 2, comandante. Foi mal, tá ruim aqui o fone aqui. Tá com 87 a bordo, alterna Confins, 4 horas e 30 pro táxi 6749. você está autorizado 87 a bordo, é isso? Isso. Ok, está autorizado o seu táxi, parte principal, táxi em Lima, ingressa na cabeceira 35 e a linha na cabeceira 17. Web 6749, reporte alinhado e pronto. Parte o Lima para a ponte de espera da 17, 6749. Não, senhor. Pátio, Lima, cabeceira 35, táxi pela pista, reporte alinhado, cabeceira 17. Ah, ok, táxi pela pista, Lima e 35 para 17, obrigado. Web 6700, observe a passagem da aeronave da sua companhia. Quando mesmo tiver livrado a sua retaguarda, o senhor inicia o seu pushback, ok? Ciente, observando a passagem da aeronave da companhia, após iniciar o pushback, Web 6700. Afirmo. Está autorizado nível 090 para Paulo Afonso. O senhor fará saída lotar com curva à esquerda após a decolagem. Pistinho 107, a frequência do controle 119.35. O senhor transponde 5064, Oscar Golf Tango. Autorizado, 35, a saída é a mesma. Está na 35 para ingresso para 176749. Pode ingressar, comandante, reporte alinhado cabeceira 17. Vai reportar alinhado 176749. Paulo, Webjet 6700 com 82 a bordo, 3:15, alternando com 20 para táxi. Web 6700 está autorizado seu táxi, via parte principal, táxi Lima, aguarde para ingressar na pista. Pátio principal, Taxi Lima, aguarda para ingresso na pista, Web 6700. Afirmo. Web 6700. 6700, prossiga. Vamos modificar o seu táxi. Seu táxi da CA. Pátio principal, táxi Lima, táxi Mike, táxi Quebec. Vai aguardar na táxi Quebec, ok? Web 6700. Tá ciente, tá, copiou Lima, Mike e Quebec. O Web vai aguardar na Taxi Quebec, Web 6700. Ciente. Mantenha a posição Oscar Golf Tango. Alinhado 6749. Sente, Web 6749. Está autorizada a decolagem. O vento é 070 graus, meia dúzia de nós. O ajuste é 1014. No 0 no 4, Web 6749. 49. Ingressando na Mike, Web 6700. Ingressa na Mike, depois Quebec, mantém a posição para aguardar. Para ingressar na pista. Gente, Mike Quebec, Web 6700. Oscar Golf Tango, ingresse imediatamente na pista, linha em cabeceira 35. Tango, isso é. Web 6749, decola de Salvador ao 08, chame o controle 119, decimal 35. 935, obrigado, abraço. Ingressando na Quebec, mantendo o Web 6700. Afirmativo, mantenha a posição e aguarde. Gente, aguarda o Web 6700. Tango alinhado de pronto, 35. Oscar Golf Tango, decolagem autorizado, vento a 060 graus, 5 nós, ajuste 1014, decolagem imediata. Tango, iniciado.